tento dormir e não consigo. É só uma imagem que aparece. O que acontece comigo? Lembro palavras de amor que ouvi de ti em noites frias. Minha emoção se reflete. Quero você todo dia. Eu passo noite e dia. Perder meu sentido.